Deus, a ti entoamos um cântico de vitória, marchando de cabeça erguida, sem desistir, sem fraquejar, sem reclamar, até o final. Só os guerreiros de resposta vão trincar, vamos que vamos. Guerreiro do Armagedon, pronto pra batalha. Do alto observo tudo com olhos de águia. Imponente, avante, então deixe-me parar. Entre o bem e o mal, de que lado vai ficar? Descendência maligna, Caim matou Abel. Vontade insana, caiu a torre de Babel. Tá cruel, Deus do céu, soldado de papel. Marchando o lado errado, vai amargar o véu. Porque existe um ódio no meio da humanidade. O joio no trigo, escória da sociedade. Os mísseis estão no ar, bomba nuclear. Moleque na UTI morreu com tiros de HK. Menina estuprada com menos de 15. Cê vai fazer o quê? Como fica o refém de deixar o sonho morrer? Porque ninguém acreditou. Ou buscar socorro nos braços do Senhor. E daqui eu posso ver tudo que tá pegando. Convoca o exército do rap, codinome de manos. O batalhão envolvido em uma nova missão. Um, dois, três, chegamos no arrastão. E daqui eu posso ver tudo que tá pegando. Convoca o exército do rap, codinome de manos. O batalhão envolvido em uma nova missão. Um, dois, três, chegamos no arrastão. As mulheres de verdade vão sempre lutar, superar a dificuldade e não fofocar. Tem que batalhar enquanto seu lugar. Se o barato endoidou, você tem que mudar. Faça o que é certo, olhe pro céu, escute a Deus. Um novo tempo, uma nova vida, quem venceu? Entre o certo e o errado, escolhido, achado. O dom é dom, chega de papo furado. Sentinela não treme, ele é encontrado. Nós não é Mr. M, nós não é mascarado. Cadê você, que sempre criticou, falou mal? Disse que meu louvor se tornou carnaval. Que não chegava no céu, mas ele se transformou. Atingiu em cheio o coração do meu Senhor. Se renova todo dia, em cada manhã. Caminhando eu vou para Canaã. E daqui eu posso ver tudo que tá pegando. Convoca o exército do rap, codinome de manos. O batalhão envolvido em uma nova missão. Um, dois, três, chegamos no arrastão. E daqui eu posso ver tudo que tá pegando. Convoca o exército do rap, codinome de manos. O batalhão envolvido em uma nova missão. Um, dois, três, chegamos no arrastão. Lembro de mim, pivetão, correndo na rua, jogando bola, descalço em um dia de chuva. Sem tênis, embaçado, uma camisa do São Paulo. Alegria que me levava longe do fracasso, longe das drogas que o mundo tem pra oferecer. A falta de dinheiro me fez amadurecer. Não tem pra onde correr, meu lugar é aqui. Minha vida não é romance de Shakespeare. Os dedos de Campari, Taurus, Rossi incentivaram uma bagunça na zona norte. Longe da violência e as famílias destruídas. Superei dificuldade apoiado por minha mina. Amor verdadeiro não adianta inveja. Pois o que é de Deus você não vai separar. É lícito, vamos que vamos, vem também. Um caminho de paz rumo a Jerusalém. E daqui eu posso ver tudo que tá pegando. Convoca o exército do rap, codinome de manos. O batalhão envolvido em uma nova missão. Um, dois, três, chegamos no arrastão. E daqui eu posso ver tudo que tá pegando. Convoca o exército do rap, codinome de manos. O batalhão envolvido em uma nova missão. Um, dois, três, chegamos no arrastão. Terceiro guerreiro na picadilha. Ouça nossa voz, ouça a sinfonia divina. O batalhão dos loucos na missão. Clebão, Juliana, do rap e LCJ. O que Deus uniu, o homem não separa. Não separa.